Em breve, mais um super lançamento Graça Music. Pai, o mundo me fez mais um convite. A proposta é boa e a minha carne quer. Eu preciso tanto segurar sua mão. Segura em minha mão também. Pai, se eu estiver andando num caminho e não enxergar as armadilhas, vem com sua mão e me arranca de lá. Pai, eu não confio em mim. Oh, eu não confio em mim. Pai, eu não confio em mim. Oh, eu não confio. Tá difícil. Pai, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Eu preciso tanto redobrar a atenção. Já dizia o apóstolo. Pai, se eu estiver andando num caminho e não enxergar as armadilhas, vem com sua mão e minha arranca de lá. Pai, eu não confio em Bacoye, ne suri, ni cantele bas. Oh, shiri, ni Suriri, cantereba, na basuriri, andele, setere,